Estou ouvindo 3207, 1580 kHz, Rádio Itapuí, emissora pertencente à Sociedade de Rádio Difusão Itapuí Limitada, com seu sistema irradiante localizado em Passo dos Ramos, Santo Antônio da Batista, terra dos canaviais.